Graça e paz, irmãos e irmãs, é com grande gratidão ao Senhor que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Bíblia. Hoje, o Salmo de número 114. O Salmo de número 114 é um salmo que lembra os milagres que Deus operou no na saída do povo de Israel do Egito, no que nós conhecemos como Êxodo, tá bem? É um salmo pequenino, 8 versículos apenas, mas ele tem muito a dizer ao nosso coração, e como eu digo sempre, se você abrir o seu coração, um milagre vai acontecer. Pode acontecer ou vai acontecer, dependendo da vontade soberana do Senhor e da sua fé também. Diz assim a palavra do Senhor: quando Israel deixou o Egito e a casa de Jacó, se retirou do meio de um povo de língua estranha. Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. À vista disso, o mar fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como cabritos e como carneiros do rebanho as colinas. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, por que retrocedes? Montes, por que saltais como cabritos? E vós, colinas, como carneiros do rebanho? Estremece a terra diante do Eterno na presença do Deus de Jacó, que converte as pedras em lago e o rochedo em manancial de água. Aleluia! Aqui foi a primeira das três partes da nossa devocional. Como eu disse a você, um salmo pequenino, mas de grande valor. Vamos para a segunda parte, as notas de rodapé da King James atualizada. A primeira está no versículo 1, quando Israel deixou o Egito e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha. Irmãos e irmãs, essa é uma magnífica obra poética e um dos mais belos hinos de louvor e adoração a Deus no Saltério. Sua datação encontra-se no período da monarquia, algum tempo depois da divisão do reino. Foi composto tendo em vista a celebração do Êxodo, o grande acontecimento remidor do Antigo Testamento, a saída do povo, a libertação do povo do Egito, e sua execução litúrgica no templo durante as grandes festas religiosas que ocorriam de ano em ano em Israel e na casa de Judá, como nos mostra Êxodo 19, versículo 3, Salmo 113. A segunda nota está logo em seguida, no versículo 2. Judá e Israel, para você entender, são os reinos do sul, Judá, e reino do norte, que foi chamado de Israel. Aqui eles são considerados como uma única nação, como eram, na verdade, o povo de Deus. A comemoração principal foi a aliança firmada no Sinai, onde Israel passou a ter a comunhão íntima com o Senhor, como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus manifestava sua presença ao mundo simbolicamente por meio do tabernáculo, durante a peregrinação no deserto e mais tarde no templo. A própria terra prometida é chamada figuradamente de santuário de Deus. Aleluia! Êxodo 15, 17. A terceira nota está no versículo 4. Os montes saltaram como cabritos e como carneiros do rebanho as colinas. Assim como outros profetas, o salmista evoca uma cena de grandes transformações geológicas, abalos sísmicos e fenômenos naturais. Aí há uma série de textos que eu não vou mencionar para você agora todos eles, mas só cito Salmo 18, Salmo 68, Salmo 77, Juízes 5, Abacuque 3, entre milhares de outros que falam do Êxodo no Antigo e no Novo Testamento também. A quarta nota e penúltima está no versículo 7. Estremece a terra diante do Eterno na presença do Deus de Jacó. Jacó aqui, irmão, irmã, aparece como um sinônimo de todo o povo, de todo o povo de Israel, tá bem? Eles eram um só povo e, por causa disso, Jacó aparece aqui como um sinônimo de todo o povo de Israel, Gênesis 32, 28. E a nossa última nota de rodapé, dessa que será uma das menores devocionais, mas não menor em importância, menor em extensão, tá bem? Está no último versículo, que converte as pedras em lago e o rochedo em manancial de água. Diz assim a nota: assim o Senhor, aleluia, zela pela preservação dos seus filhos em meio às provações. Êxodo 17, versículo 6, Números 20, versículo 11. Meu irmão, minha irmã, todos nós passamos por provações, minha família tem passado por provações nesse momento, para não dizer. Pessoalmente, já passei e passo, se for contar o passado e o presente, por centenas, milhares de provações. Você também já passou. A minha família agora tem passado por grandes provações, mas o Senhor é maravilhoso e nos liberta em meio às provações. Para encerrar a nossa devocional, pastor, mas tão curta, como eu disse a você, menor em extensão, mas não em qualidade, não em significado. E eu tenho certeza absoluta que um milagre vai acontecer, ou no Brasil, para quem ouvir aqui, ou fora do Brasil, quando o texto for traduzido, vidas poderão ser impactadas por esse pequenino salmo, mas com um conteúdo eterno e maravilhoso. Encerro dizendo: as maravilhas do Êxodo, terceira e última parte. Salmo 114. A libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio foi a mais expressiva demonstração de amor e cuidado de Deus registrado no Antigo Testamento. Esse evento é lembrado em toda a Bíblia e tornou-se uma referência e uma motivação para a comunidade de Israel ao longo dos séculos até os dias de hoje. O povo do Senhor, assim como a terra em que habitaram, tornou-se o próprio santuário do Altíssimo, o lugar do seu domínio, ou o seu tabernáculo, lugar onde ele manifestava a sua presença. Digo isso no próximo parágrafo do meu comentário chamado Salmos. Deus se fez presente com eles. Repito, o tabernáculo, Deus presente entre eles, manifestando sua glória, sua Shekinah, a Kabod, a presença poderosa do peso de Deus, da unção, do poder de Deus. Eu até prefiro dizer assim. Deus se fez presente com eles. O tabernáculo e o templo simbolizaram a presença do Senhor em meio ao seu povo. O Mar Vermelho, vendo e ouvindo a glória do Senhor, assim como o Rio Jordão, fogem. A natureza reconhece a grandeza e o poder de Deus. Fogem e voltam para trás, representando o quê? O poder, autoridade, soberania do poderoso, do Deus eterno, sobre a criação, sobre o seu povo e até mesmo sobre os filhos da desobediência. Eles podem ser desobedientes e podem um dia até ir para o inferno, mas eles terão que reconhecer que o eterno, que o Senhor é o único Deus e não há outro além dele. Os montes, símbolos do poder, meu irmão e irmã, demonstram nesse salmo que todos nós, todos, todos, todos e todas, devemos tremer como carneiros assustados diante da presença de Deus. Não podemos perder esse temor e esse tremor, principalmente nos cultos, viu, irmãos? Não podemos fazer as coisas automatizadas. Um pregador, quando vai ao púlpito, os ministros, quando vão cantar, o administrador da igreja, o pessoal da limpeza, seja qualquer ministério, nós temos que fazer tudo que pertence a Deus com temor e tremor, porque pertencem ao nosso Criador e aquele que é maior do que tudo e todos. Então, nos sentimos diante dele como carneiros, carneirinhos, diante da presença dele. Nesse sentido, quando Deus se manifesta, a terra toda estremece. Ou seja, os corações devem temer, porque estão diante do Juiz Supremo, que não permitirá que nada de trevas permaneça em oculto. Glória a Deus. Nem tampouco que as mentiras prevaleçam sobre a única verdade. E a única verdade é Jesus. Como penúltimo parágrafo, diante do nome de Jesus, toda a vida há de se apresentar e, segundo sua atitude para com ele, aceitação ou rejeição. Não há possibilidade de ficar em cima do muro, meu irmão, minha irmã. Ou você o aceita ou você o rejeita. Receberá a vida se o aceitar, ou a morte eterna se o rejeitar. Sendo assim, o poder, o amor e compaixão do Deus de Israel, do Deus da Igreja, demonstrado de modo singular no Êxodo, são motivos de inspiração e louvor. Faço um convite a você, encerrando essa brevíssima devocional. Louvemos ao Senhor, porque ele nos liberta de todo cativeiro. Ele nos libertou de todo cativeiro da lei do pecado e da morte. Não vou entrar nisso agora, porque isso já é um tema de Romanos, tá bem? Mas ele já nos libertou do cativeiro do pecado e da morte e nos liberta de todo o cativeiro. Que ninguém fique pensando que vai ficar preso para sempre. Não! Porque nem Satanás tem mais a chave do inferno nas suas mãos, nem a chave da morte. O Senhor tirou da mão dele a chave da morte e do inferno, por isso ele não pode reter ninguém no cativeiro. Se esse alguém quiser sair de lá, sairá agora, hoje, espiritualmente, dirá: eu aceito a Cristo como meu Senhor e meu Salvador e saio do cativeiro da distância de Deus. Louvemos ao Senhor, irmão e irmã, porque ele nos liberta de todo o cativeiro. espiritual, emocional, material. Ele nos liberta de todo o cativeiro do pecado e nos conduz a um coração que emana leite e mel. Encerro conclamando você agora a essa declaração. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. É a letra, é um pedaço de um hino do Hinário Evangélico, e eu repito para você. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel, Jesus, Deus conosco. E a última vez, seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emanuel. Receba a bênção do Senhor e saiba que não há cativeiro nenhum que possa mantê-lo ou mantê-la para sempre preso, para sempre cativo. Não há nada que possa prendê-lo para sempre. Se você quiser sair, é agora mesmo, é hoje mesmo, é nesse instante mesmo. Ou quando você quiser sair, é só dizer: Senhor, eu preciso sair do cativeiro, e ele te libertará. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a libertação de todo o cativeiro, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.